eu peço força, recebo força da rainha Iemanjá. A rainha Iemanjá trabalha com perfeição, ela de pai purifica as almas de bom coração. Ela de pai purifica as almas de bom coração. Meu irmão e minha irmã, que sofre, que chora, se esqueça do passado, a sua vida começa. Se esqueça do passado, a sua vida começa agora. Esteja sempre no presente, consciente em sua mente, trabalhando e recebendo a santa luz eterna. Encostado a meu mestre, para sempre eu vou ser. Encostado a meu mestre, para sempre eu vou ser.